O som eu tenho, tu viu lá meu paredão, né? Que é som. Liguei lá na chácara agora com o pessoal lá de Taço Lagoso, tava reclamando, sei que não, a polícia chegou lá. 200 quilômetros ele tá incomodando o povo. Problema de audição lá, o som alto demais. É, 200 quilômetros lá, é som, é bagaço. Lá quando nós ligamos ele, batemos fone pro rumo do rio, o rio desviou, secou, quando fazia... Nós pegamos peixe demais, quando batia assim, meu amigo, os peixes saíam, nós pegava peixe com a mão, quase a pancada do sono, sabe? É pancada. Nós viremos o fone pro rumo do sentido ao contrário da água, não tava secando o rio. Tá forte, tá sinistro, tá forte, tá sinistro. Sai do meu caminho porque o grave tá esquisito. Sai do meu caminho porque o grave tá esquisito. Tá forte, tá sinistro. Tá forte, tá sinistro. DJ Pablo MG tem um grave esquisito. DJ Pablo MG tem um grave esquisito. Com muita disposição. Bota a cara, comédia. É o DJ Pablo MG.